sem nada no bolso. Sonhos grandes, mas a vida era um moço. Trabalhando noite e dia, não tinha hora. Fui atrás do meu destino pra mudar essa história. Olhava pro céu, sonhando, acordava. Cada passo que eu dava, me sentia elevado. Lágrimas de luta, agora são de alegria. Hoje eu sou um rei, a vida uma folguinha. Dinheiro, fama, eu tô brilhando. Carros de luxo, a vida eu tô levando. Mansões e festas, a felicidade no ar. Meus sonhos realizados, não posso parar. Ostentação, baby, deixa eu te mostrar. Do nada ao topo vim pra ficar. Sorriso no rosto, eu nunca esqueço. Das noites de frio eu fiz meu ingresso. Mulheres ao lado brindando a vitória. Meu passado humilde virou uma história. Caminhos de luta eu sempre acreditei. Quando eu olhei pra trás vi que eu me superei. Amigos de verdade sempre na caminhada. Agora celebrando a vida é uma balada. Dinheiro, fama, eu tô brilhando. Carros de luxo, a vida eu tô levando. Mansões e festas, a felicidade no ar. Meus sonhos realizados, não posso parar. Ostentação, baby, deixa eu te mostrar. Do nada ao topo vim pra ficar. E quando eu passo, todos olham pra mim. Reconhecimento, o mundo tá assim. Da garra e da fé, eu construí meu lugar. Nada pode parar. Só quero brilhar. Dinheiro, fama, eu tô brilhando. Tô brilhando. Carros de luxo, a vida eu tô levando. Luxo e luxo, a vida eu tô levando. Felicidade no ar. Meus sonhos e festas. Meus sonhos realizados. Não posso parar. Ostentação, baby, deixa eu te mostrar. Do nada ao topo, vim pra ficar. Vivi a transformação, eu sou a inspiração. Com a cabeça erguida, abracei a paixão. Dinheiro e sonhos, meu legado é real. Da humildade à glória, sou um triunfal.